Se Deus quiser, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Luísa Martins e Lauana Prado. 10h51, beijo para todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. Show da manhã. Show da manhã. Pessoal, só voltando aqui para lembrar vocês que dia 3 de junho tem, a partir das 17 horas, lá no sítio Tabuleiro, corrida de cavalo, às 5 horas da tarde. Logo depois, muito forró com pegada do momento e Berg Bandeira, lá no Tabuleiro, lá na quadra do Toninho Dourinha. Mulher no 0800, hein? Cuida, vai ser sensacional. E lembrar também que dia 3 de junho tem Forrozão AM Show, Alex Araújo e Swing do Sertão, na quadra do Erasmo, lá no sítio Cipó, também dia 3 de junho, a partir das 21 horas. Então não perca, são noites com muitas opções para você curtir e se divertir a valer. Agora sim, tchau! Bebi demais, passou da hora, partiu dormir. Vou pedir uma corrida e ir embora. Era só mais uma noite dessas, e a gente vive depois, joga fora. Tava meio embaraçado, mas eu consegui chegar. E em 5 minutos o motorista ia chegar. E nesse meio tempo ela tocou no meu ombro, com seu celular descarregado, me pedindo pra pedir um carro. E como era o caminho de casa, adicionei outra parada. Foi a noite que eu mais torci pro sinaleiro fechar, pro Uber andar devagar, pro pirão do carro furar. Pra durar nem que seja 1 minuto a mais, nossa começa. Cadê o previsto numa hora dessa? Essa música é muito gostosa. Tava meio embaraçado, mas eu consegui chegar. E em 5 minutos o motorista ia chegar. E nesse meio tempo ela tocou no meu ponto, com seu celular descarregado, me pedindo pra pedir um carro. E como era o caminho de casa, adicionei outra parada. Foi a noite que eu mais torci pro sinaleiro fechar, pro Uber andar devagar, pro pneu do carro furar. Pra durar nem que seja 1 minuto a mais, nossa começa. Cadê previsto numa hora dessa? Foi a noite que eu mais torci pro sinaleiro fechar, pro Uber andar devagar, do cafuná. Pra durar nem que seja 1 minuto a mais, nossa conversa. Cadê previsto numa hora dessa? Ai, ai, ai, cadê previsto numa hora dessa? Ai, ai, cadê previsto numa hora dessa? Apaixonado por você. Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida, que foi embora, mas que vai voltar, pedindo pro meu coração seu lugar? Que pena que o meu coração não é mais meu. nasceu. Você se foi, nem quis saber se estava frio. Eu achei o quê? Que me deu e que nunca deixa o frio tomar conta de mim. Momentos eternos pra nunca esquecer. Você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Quem sabe vem, vem, só nós dois. Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos. Eu quero ouvir vocês, vai! Amor! É o quê? É o quê? Amor! Me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser sua mulher. Muito obrigada. Coisa boa. Você ouviu? Você ouviu? Show da manhã. Até o nosso próximo encontro. A melhor programação. Se liga. Regional FM 88,9. Atenção Milhã e cidades vizinhas, na hora de realizar manutenção, instalação ou compra de ar-condicionado, procure o amigo Beto Ar-Condicionado, profissional capacitado para melhor atendê-lo. Beto Ar-Condicionado, localizado à rua Antônio Luiz Pinheiro, centro de Milhã. Atendimento pelos fones Zap 99667-3069 ou 99637-9849. Beto Ar-Condicionado. Qualidade é a nossa marca. Olá, queridos ouvintes de Milha, Ceará. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Regional FM 88.9. Todos os dias reze comigo a Hora do Ângelus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Alô, amigos da Regional FM. Aqui fala Ângelo da Silva. E neste sábado, dia 27, estreia aqui na 88 o nosso humilde programa, Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Então fique ligado, é a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, que estreia neste sábado, dia 27, a partir das 3 da tarde, aqui na minha, na sua, na nossa, Regional FM 88,9. Não perde, hein? Conto com sua audiência. Bodega do Maguila. Você já fez a sua inscrição para se tornar um conselheiro tutelar e ajudar na defesa dos direitos da criança e adolescente em nosso município? Pois corre, que ainda dá tempo. As inscrições estão abertas até o dia 2 de junho e você pode fazer sua inscrição na Sala dos Conselhos, que fica na Avenida Pedro José de Oliveira, no centro de Milhã. Ser um conselheiro tutelar é uma oportunidade ímpar de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, garantindo o bem-estar e a proteção das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Não perca essa chance de fazer a diferença na vida de muitos jovens em nossa cidade. Venha se inscrever e faça parte dessa importante luta. Contamos com você. CYD 878, canal 205, operando em 88,9. Regional FM, ligou, ficou. Estúdio Limão tem a honra de receber ela, a fenomenal Márcia Felipe. Obrigada. Bora, Limão, comer! Vamos cantar.

suado, com esse cheiro de flor, tem um gosto temperado dos temperos do amor.

sofrimento, sem ressentimento. Foi uma briga à toa, discussão banal. Ninguém saiu perdendo, não ficou doendo. Nem pra mim, nem pra você. Cê sabe como é. Às vezes vem uma saudade do seu caboné. Só por hoje a proposta ainda tá de pé. Eu te esqueci, mas eu te pegaria, me devolveria pra você. Eu te esqueci, mas eu te pegaria, falando nisso hoje, cê vai fazer. Eu te esqueci, mas eu te pegaria, me devolveria pra você. Você sabe como é. Às vezes vem uma saudade do seu cafuné. E só por hoje a proposta ainda tá de pé. Eu te esqueci, mas eu te pegaria, me devolveria pra você. Eu te esqueci, mas eu te pegaria, falando nisso hoje, cê vai fazer. Eu te esqueci, mas eu te pegaria, devolveria pra você. Eu te esqueci, mas eu te pegaria, falando nisso hoje, cê vai fazer. Eu te pegaria, me devolveria pra você. Eu te pegaria. A maior potência do rádio Regional FM. Deixe-se levar pelo som que está no ar. Vem curtir, vem sonhar, vem vibrar, que a energia vai rolar. Emoção, vibração, com muita descontração, alegria e alto astral, na melhor programação. 88.9, mais música, mais diversão pra você. 88.9, a nossa rádio. Tá todo mundo sintonizado, só falta você. Tá todo mundo sintonizado, só falta você. Regional FM 88.9. Regional FM. Vem aí, mais um campeão de audiência. Atenção para o top de 5 segundos. A notícia, comentários, entrevistas, reportagens exclusivas, Jornal Ação no Ar. Aqui, finalmente você vai ficar por dentro de tudo que é notícia. Jornal Ação no Ar. Ação no Ar. Um banho de informação. Apresentação, Crispim do Vale. Eu vivo livre desse mundo e palmeja flor, semeando a paz, plantando o amor, colhendo a esperança pra sobreviver. Crispim do Vale. Não trago comigo a maldade dos que tem por aí, derrubando os outros pra poder subir, sem pensar na queda quando vou descer. Jornal Ação no Ar. No Ar. Desenvolvimento está no ar. Desenvolvimento no Ação no Ar. Crispim do Vale. Ele é o cara que com amor, ele é o cara que o povo sabe que é capaz. Crispim do Vale. E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais. Crispim do Vale. Esse é moral. Ele é um cara decente que pensa no povo e no trabalhador. Crispim do Vale. Ele dispara na frente, é como ele. No ar, no ar. Em primeiro lugar em audiência. Jornal Ação no Ar. No ar. com Crispim do Vale. Estamos chegando, meio-dia, mais 5 minutos na Grande Regional. Repetindo para você, 12 horas mais 5 minutos agora. Olá, muito boa tarde, região do Sertão Central, muito boa tarde, Nordeste, Brasil e o mundo. A partir de agora, você fica ligadinho aqui na Regional FM na 88.9, a mais querida, a mais ouvida, tricampeã, dando banho de audiência em toda a região do Sertão Central. E o programa é... Hoje é sexta-feira, sextou com 26 de maio do ano de 2023. Com direção geral e de programação de Júnior Carvalho. A direção comercial é da doutora Dayara. No painel de botões trabalha comigo, Jeane Lima. Produção de Crispim do Vale. E apresentação de Jeane Lima. E Crispim do Vale. E atenção, para as principais manchetes que serão notícias do programa. Governo do Ceará convoca 600 aprovados no concurso da FunSaúde. Lei Paulo Gustavo pode ser implementada no estado do Ceará de iniciativa da deputada Larissa Gaspar do PT. Transparência Internacional aponta a Assembleia Legislativa do Ceará como uma das mais transparentes do país. Banco do Nordeste Emateci em parceria com a Emateci realizou curso para seus técnicos aprimorar empréstimos para os agricultores. Senado aprova retorno de exame toxicológico obrigatório para motoristas profissionais. No Ceará, ministro Jader Filho virá nesta segunda-feira fazer entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. DECOM atua 5 postos de combustíveis durante mutirão de fiscalização no Ceará. Deputado federal André Fernandes cometeu crime contra Estado Democrático nos atos de 8 de janeiro. Diz a Polícia Federal. Governo federal anuncia corte de impostos para redução do preço de carros de até 120 mil reais. Nossa saúde segue avançando. Com muita dedicação, diz a secretária doutora Jamine Borges, e com o apoio de todos os profissionais da área da saúde do município de Milhar. Essas e outras dentro do programa que estamos começando agora. Desenvolvimento está no ar. Desenvolvimento no ação no ar. Ele é o cara que merece ser o vencedor. Crispim do Vale. Ele é o cara que merece ser com amor. É o cara que o povo sabe que é capaz. Crispim do Vale. E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais. Crispim do Vale. Esse é moral. Ele é um cara decente que pensa no povo e no trabalhador. Crispim do Vale. Ele dispara na frente, é como ele. Jornal Ação no ar. Em primeiro lugar em audiência. audiência. Jornal Ação no Ar. Ação no Ar. Com Crispim do Vale. Estamos apresentando Jornal Ação no Ar. Ação no Ar. Com Crispim do Vale. Meio-dia, mais 10 minutos no coração do estado do Ceará. A rádio que você está ouvindo é a Regional FM 88.9, a mais querida, a mais ouvida, dando banho de audiência em toda a região do Sertão Central Cearense, em todo o Nordeste, Brasil e o mundo. Porque nós estamos ao vivo através de várias plataformas digitais que nos levam até você, indo mais longe para ficar cada vez mais pertinho de você, porque nós somos a tricampeã, a mais querida, a mais ouvida em toda a região do Sertão Central, através do Velho e Bom Rádio. Deixa eu agradecer os amigos que nos acompanham através do Velho e Bom Rádio em toda esta região do Sertão Central. Deixa eu abraçar os amigos de Senador Pompeu. Alô, Senador Pompeu, sede do município, todos os distritos de Senador Pompeu, as comunidades rurais, aquele abração, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu abraçar a turma amiga, Dona Cláudia, né? Dona Cláudia, ela que é a presidente da Federação das Entidades, da FANCEP mesmo, né? Um abraço aí a Dona Cláudia, né? Nosso amigo Antônio Campos, gente boa demais, muito obrigado pelo carinho na cidade de Senador Pompeu. Deixa eu agradecer os amigos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Senador Pompeu, aos amigos da presidente de associações comunitárias, a você associado de toda essa região que compreende o município de Senador Pompeu, nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho, a você que nos acompanha através do Velho e Bom Rádio. Deixa eu agradecer os amigos de Piquet Carneiro. Alô, Piquet Carneiro, sede do município, distrito de Ibicuã, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês, todos os dias ligadinho do nosso programa nessa região, não é isso? Aos amigos de Areia, de Inchuí, compreende, Senador Pompeu, Eugênio Papeiro, Codiá, meu abraço, deixa eu abraçar meu amigo Edivan, hein? Saudades do amigo Edivan, rapaz, né? Gente boa demais, sua esposa, né? O nosso abração a Maricé, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, né? Saudade desses amigos, né? O nosso parceiro Edivan. Ô Edivan, já realmente já tá só curtindo ou ainda continua naquela labuta do dia a dia, né? Feito um danado, né? Continua, não, o Edivan não para não. Um abraço meu amigo Edivan, gente boa demais, e a sua esposa Maricé, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, o pessoal aí do Inchu que acompanha o nosso programa, Geni Papeiro, um abraço para todo mundo do município Senador Pompeu. Deixa eu aproveitar logo aqui e agradecer os amigos, nossos parceiros da cidade de Senador Pompeu, em nome do meu amigo Luizinho do Inharé, meu amigo Valíris, aquele abração, meu parceiro, gente boa, rapaz, doutor Teixeira, aquele abraço, gente da melhor qualidade, o vereador Bill do Inharé, que acompanha sempre o nosso programa. Um abraço, vereador. Precisando de Vossa Excelência no programa, hein? Quando é que vai vir nos fazer uma visita, vereador Bill do Inharé? Aquele abração a toda a família aí do vereador Bill da comunidade do Inharé. Deixa eu abraçar seu Adalberto, dona Maninha, a Dayara, o Júnior, todos acompanhando o nosso programa aí na comunidade do Inharé. Gente boa demais. Minha prima Lala, lá no Inharé, na fábrica de estofado Bertoldo, que sempre acompanha o nosso programa, né, prima? Quando tem um tempinho, vai lá, curte o nosso programa, compartilha, né? Menina boa demais, gente boa demais, quando quer, né? Cheirão Lala, muito obrigado. Deixa eu abraçar meu velho amigo, também tô com saudades, hein? Do meu parceiro Argentino, gente boa, menino bom, né? Esse aí tá sempre bonzinho, né? Ele é sempre muito bonzinho, meu amigo Argentino. Quintino. Gente boa, da melhor qualidade. Um abraço pra você, meu jovem. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, deixa eu abraçar meus familiares que residem aqui na sede do nosso município. Minha tia Socorro, do meu tio Nicásio. Aquele abração, a Elineuda, Romédio Júnior, Tom, né? Essa figura, esse adolescente, né? Formidável, grande Tom, né? Nossas esperanças, tá toda depositada em você, viu? Médico do futuro. Um abraço, grande Tom. Deixa eu agradecer a minha tia Socorro, né? Lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. É o Marílio. Deixa eu agradecer também a Cleilda, a Clemilda. Deixa eu abraçar ainda. Rapaz, é muita gente lá, né? O Amauro, o Amauri, o Amaurício. Olha, todos, né? Meus primos, aquele abração, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência aí no bairro Nossa Senhora de Fátima. Deixa eu agradecer a minha prima Rejane, lá do Monte Sombrio, aquele abração a Elivânia no Monte Sombrio. Seu Nildo, cadê você, seu Nildo? Que saudades, hein, rapaz? Que saudade daquele nosso trabalho, hein? Um abraço aí, seu Nildo, gente boa demais, a Soraya, a Raquel, o Cheirão, muito obrigado pelo carinho, meu amigo Leuzimar, popularmente conhecido como seu Malaca, né? Ele com certeza já almoçou, tá acompanhando o nosso programa nessa sexta-feira, não é? Sextou, né, meu amigo Leuzimar? Então é descansar, curtir o final de semana que só está começando aí. Um abração pra você, pra dona Tieta, não é? Pra toda a família, muito obrigado pelo carinho e pela audiência do programa. Deixa eu agradecer lá no Valentim a minha tia Tiana, meu tio Alexandre, meu primo Chagas, minhas primas, a Fia, a Eliane, olha, é muita gente, hein, minha gente? É muita gente. Meus primos, aquele abração a todos vocês aí no Valentim, muito obrigado pelo carinho, né? Meus primos aí, o neto do Tizé André, o Joãozinho, né? Menino, é muita gente. Se for falar o nome desses primos aí, nós vamos ficar o dia todo, não é? Mas deixa eu abraçar a Deusinha, minha prima, aquele abraço no Novo Destino, acompanhando o nosso programa, ela tá todos os desligadinha no nosso programa, minha prima, a Deusinha, um abraço, Deusinha, cheiro, Luiz Carlos, aquele abração, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, meu primo Fernando, no conjunto da Coab, que sempre acompanha o nosso programa, seu Luiz, lá na rua José Carlos, não é isso? Muito obrigado pelo carinho a vocês. Meu primo Firmino, lá do Alto Visto, dona Damiana, nas crianças, aquele cheirão pra vocês e muito obrigado pelo carinho. Olha, deixa eu estender meu abraço aos amigos da cidade de Deputado Irapuã Pinheiro, o ex-prefeito Claudenilton Pinheiro, Luiz Claudenilton Pinheiro, né? Sempre quando pode dar uma acompanhadinha no nosso programa, o ex-prefeito da cidade de Deputado Irapuã Pinheiro, é gente boa, meu abraço, muito obrigado aí, deixa eu abraçar também e agradecer ao seu irmão, né? Que sempre acompanha o nosso programa, é o Claudenísio. Gente boa demais. Aproveitando aqui, na cidade de Deputado Irapuã Pinheiro, deixa eu agradecer os amigos lá no Baixio, rapaz, né? Os amigos lá no Baixio, o Tonhão, né? Nosso amigo Tonhão, lá na comunidade do Baixio, ele não perde o nosso programa, e o Gilson, comunidade de Baixio. Um abraço pra todos vocês aí. Alô, Solonópolis, aquele abraço aos amigos de Solonópolis, essas pessoas maravilhosas aí dessa cidade legal, a cidade de Solonópolis, lá no São José, meu amigo Paulinho do Esporte, aquele abração, muito obrigado pelo carinho, meu amigo Helder, dos teclados, cababão de forró, não é? Deixa eu abraçar meu amigo Márcio Grey, que é a sua esposa, lá do sítio Cajarã, não é um casal, hein? 100% ouro, rapaz, gente da melhor qualidade, essa família, o Márcio Greik e a sua esposa, né? Uma alegria imensa, né? Receber a gente. Eu gostei, viu, Márcio Greik? Gostei demais. Qualquer dia desse, não vou nem avisar. Vou fazer uma surpresa, mas eu vou demorar mais um pouquinho, viu? Vou chegar assim já mais tarde, que aí não dá pra voltar no mesmo dia. Certo, Márcio? Um abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu agradecer aos vereadores, meu amigo Rosneudo Lima, lá da cidade de Solonópole. Um abraço parlamentar, a vereadora Alderiana Araújo. Deixa eu abraçar a suplente de vereadora Kátia Silva. Olha, uma figura, uma pessoa que tem todo o nosso carinho, toda a nossa estima, toda a nossa consideração, né? E a população de Solonópole, Alto Vistoso, é carente realmente de uma representatividade mais forte, mais humana, que esteja ao lado da população, ao lado da comunidade. E esse nome, olha, não esqueçam, decorem aí, Kátia Silva. Um abraço aí, tá certo, Kátia Silva? Muito obrigado, minha querida, pelo carinho, pela audiência do nosso programa, sempre quando pode estar na escuta do nosso programa aí no Alto Vistoso. Deixa eu abraçar a turma amiga lá da empresa da Estética Estúdio Automotivo lá no Alto Vistoso, né? Um abraço pra todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu agradecer a turma amiga de Banabuiú. Alô, Banabuiú, aquele abraço, Quixeramobim. Um abraço aos amigos aí de Quixeramobim. O Hamilton Veras, gente boa lá na Nenelândia, no Quixeramobim, muito obrigado pelo carinho. Tudo uma amiga lá do Quixelô, aquele abraço. Pedra Branca, né? Pedra Branca, nosso parceiro de emissora, né? Souza Neto, Edson Alencar, né? Que felicidade, o nosso companheiro Souza Neto passou aí por uma cirurgia, mas o cara tá bem demais, graças a Deus, recuperando aí, que é uma beleza, já dá pra jogar. É bola, hein, Souza? É o cabra velho, né? Mas é um velho artilheiro do microfone, né? E é bom de bola. Um abraço aí, meu amigo Souza Neto, na Pedra Branca. E deixa eu agradecer os amigos de Acopiara, Mombaça, que acompanham o nosso programa. Toda essa região ligadinha nesse momento no programa Ação no Ar, da cidade de Miriam para o mundo. Aqui na nossa região, você acompanha através do Velho e Bom Rádio. Agora, deixa eu abraçar aqui, meus conterrâneos, né? Deixa eu começar lá pela o distrito de Carnaubinha. Deixa eu agradecer a dona Raimunda, meu abraço ao seu esposo. Muito obrigado pelo carinho, a sobrinhazinha. Um abraço para todos vocês, né? É o amigo Renan, rapaz. O esposo dona Raimunda é o amigo Renan. Um abraço para você, Renan. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu agradecer o vereador Dedé de Celso, lá no distrito de Carnaubinha. Deixa eu abraçar minha amiga Nira, o Heleno, a Keilha, lá na fazenda, fazenda maravilhosa, né? Da nossa amiga aí com essa fazenda maravilhosa, Nira, né? Recebe todo mundo, recepciona muito bem. É uma figura, uma pessoa muito simpática, que realmente conquistou o carinho de toda aquela comunidade do distrito de Carnaubinha. Uma pessoa maravilhosa. Um abraço aí para a amiga Nira, o Heleno, a Keilha, todos vocês aí na fazenda da Nira, lá na Carnaubinha. Alô, Ipueiras, o meu abração, a turma amiga aí, comunidade de Ipueiras. Deixa eu abraçar a turma amiga lá do distrito de Barra, do secretário Edmilton Silva. É o homem do esporte, Edmilton. Secretário, tem dado certo, viu? Vossa Excelência é forte, é parada, tem funcionado, tá uma beleza, né? Tá uma beleza. Um abraço aí, grande Edmilton. Deixa eu agradecer aos amigos lá do o pessoal lá do Monte Grave, né? Terra do nosso companheiro de rádio, né? O assistente social, um caba bom mesmo, profissional de mão cheia. É o Paulo Jefferson. Quando ele fala, né? Estremece realmente toda a região, estremece, mexe com o coração de toda a comunidade da região que participam do programa, porque o cara realmente, ele foi programado, né? Por aquele lá de cima, para fazer realmente transmitir alegria, emoção para seus ouvintes. E ele, isso ele faz realmente com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, com muito carinho para toda a nossa população dessa região, que acompanha o programa do Paulo Jefferson, né? Mas nós temos pela manhã também, botando aí para valer, arrebentando mesmo na nossa programação, a Socorro Farias, né? Ela que manda ver tocando realmente músicas aí que faz realmente, que puxa, né, a maior audiência de todas as manhãs desta região do Sertão Central. Aqui na 88.9, a mais querida, a mais ouvida, dando banho de audiência. Deixa eu agradecer aqui os amigos que transmitem o nosso programa. Em áudio e vídeo, quero agradecer o portal informe.net do jornalista Roberto Melo. Olha, minha gente, o portal informe.net é bom que você faça uma visitinha lá, faça uma visita, né, para você conhecer um pouco mais, realmente, do profissionalismo que é realmente o portal informe.net. Vai lá, curte, compartilha, né, compartilha, você vai ficar por dentro das informações, das últimas informações aqui do nosso município de Milhão, da região, do estado, do Brasil e do mundo, é lá no portal informe.net. Agora eu chamo a sua atenção, ó, vem cá, você que vai promover o seu evento, seja prefeito, secretários, vereadores, vai fazer a sua festa, festa de casamento, é de aniversário, festa religiosa, esportivo, né? É um movimento esportivo, é vaquejada, contrata o Roberto Melo, porque é um profissional mão cheia, equipamentos de ponta para deixar sua festa cada vez mais, né? Mais brilhante, uma festa que realmente fica inesquecível, né? No momento e depois, por quê? O Roberto Melo tem todos os equipamentos de ponta, drones, né? E profissionais qualificados. Convido o Roberto Melo. Olha, entre em contato pelo 981844048. Vou repetir, o DDD é 88, hein? 981874047 é o contato para você levar o Roberto Melo para qualquer uma cidade dessa região, para qualquer uma região do Sertão Central, para todo o estado do Ceará e para o Nordeste. É um grande profissional, a empresa, ó, maravilhosa, essa eu garanto. Deixa eu agradecer o portal Cabrigado, né, retransmitindo o nosso programa, e é um portal muito interessante, que você deve fazer uma visitinha lá no Facebook, a página Cabrigado, né? É a página Cabrigado lá no Facebook. Olha, você vai se deparar com muitos vídeos interessantes, legais, para você realmente de uma outra região, conhecer um pouco mais, se aprofundar mais das belezas que o Nordeste oferece. Então, se você não conhece as belezas do Nordeste, vai lá na página Cabrigado que você vai ficar conhecendo. Agora, nós temos o nosso Facebook oficial da Regional FM. Você é só acessar. O nosso endereço eletrônico é o www.radioregionalfm88.com.br. Você vai nos acompanhar em áudio e vídeo. Se preferir, temos mais uma opção, que é o Facebook Crispim Jeane, para você nos acompanhar ao vivo. Nós estamos no coração do estado do Ceará. Nós estamos ao vivo às 12 horas mais 27 minutos na Grande Milhão, Terra do Leite, terra da família Macedo, do prefeito Alan Macedo. Bom, minha gente, olha, já, no nosso programa, nossa saúde segue avançando com muita dedicação. Da secretária doutora Jamini Borges e de todos os profissionais que fazem a saúde no município de Minas. Já, essa informação detalhada para você. É já no programa. Antes, vamos aqui botar a dona Jeane Lima, nossa companheira, nossa âncora aqui do programa Ação. A Jeane Lima, sextou. Boa tarde, tudo bem, Jeane Lima? Boa tarde, Crispim. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde a todos os internautas que acompanham conosco o nosso programa. Muito obrigada. Até às 13h30 a gente vai ficar juntinhos. Quero agradecer aqui, pessoal bom que acompanha a gente através aqui da nossa live. Muito obrigada. O Francisco Aldenir, ele diz: olá, tudo bem com vocês, Crispim Giane? Tudo jóia. Muito obrigado, Aldenir, sempre na sintonia do nosso programa. A Girlene Lopes está lá no Cangati Solonop acompanhando a gente. Tem a Ana Júlia, que ela já mandou um áudio aqui, diz que já está sintonizado conosco. Meu muito obrigado, Ana Júlia. É o Luiz de Maninho, seu Chaga Lopes, seu Chico Caboclo, todos os dias. Esse pessoal bom aí não perde o nosso programa. Ainda quero agradecer a minha amiga Tatiane, aqui no Bom Acerto. Ela diz: boa tarde Tatiane, boa tarde para o Maírto Batista, o seu papai Chico Didé, a dona Antônia lá no Bom Acertinho. Muito obrigada a todos vocês, pessoal bom aí que acompanha a gente. A Mani e o Adalberto acompanhando a gente diretamente lá do Inharé, a Miriam Ricarte, eu muito obrigado. O Berg também acompanhando conosco lá na grande capital através do Rádios Nets, eu muito obrigado, Berg, por tudo. O Alcides, a Vileuda, a Maria do Socorro, ela já deixou aqui seu boa tarde, a minha amiga Lucineide, a Mari Ferreira, muito obrigada, hein, Mari? Mari sempre acompanhando o nosso programa. Nosso amigo Roberto Melo, ele diz: o campeão de audiência. Que nada, Roberto Melo. Valeu, obrigado por sempre estar aí nos ajudando, nos auxiliando, viu, Roberto Melo? É o dono aí do portal informe.net. Quero agradecer também aqui a Eliane Ferreira, lá do Cid Cipó, acompanhando a gente, viu? Muito obrigada. A minha amiga Kátia Nogueira, diretamente lá da Barra, hein? Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada a todos da Barra aí. Tem o Wellington também na Barra, seu Antônio, a dona Bem-vinda, que pessoal maravilhoso, né? Também tem o seu Antônio, que é o pai aí da minha amiga Mits, da minha amiga Kátia. Obrigada, tá? Tudo de bom pra vocês. Ilso Reis, ele diz: boa tarde, amigos. O Emiliano Fernandes, boa tarde. Vai aqui da cidade de Lagoa do Paraná. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, Emiliano Fernandes, acompanhando conosco. Nosso amigo Antônio Silva, diretamente lá da JL. Muito obrigado, Antônio. O Valdir Avelino, ele diz: eu já tentei falar com o Cabrigado, mas não consigo. Com os meios. Meu boa tarde, vai aqui da cidade de Campina, Lagoa do Paraná aqui. É isso aí, Valdir Avelino. Você vai diretamente lá no Facebook, né? Aí procura aí Cabra e Gado. E você entra em contato aí com o nosso amigo Walter Lima. O Antônio Silva, ele diz: boa tarde, Crispim Giane, porque o Ação no Ar está no ar. Muito obrigada, Tony, tudo de bom. Meu boa tarde para todos vocês. O Emiliano, ele diz: o meu boa tarde vai aqui, a cidade de Campina da Lagoa, no Paraná. Tá longe, hein, Emiliano? Muito obrigado aí por estar sempre sintonizado conosco. Muito obrigado a todos. Minha amiga Lucineide está chegando por aqui. Obrigada, viu, Lucineide? Tudo de bom, minha querida. Vocês são show. Eu quero agradecer ainda o pessoal lá do Belo Monte, a Helena, o Olavo, a Lúcia, o Raimundo, seu Aurino, dona Raimunda, todos os dias eles estão ligadinho conosco. Seu Esival, dona Rosália, lá no sítio São Paulo, muito obrigado, pessoal, lá do sítio Monte Belo, tem o Raimundinho da Lenha e o Damião do Pandeiro. Seu Elzimar, dona Rosseide, lá no sítio Olho d'Água, quanta gente boa, né? Acompanhando a gente nesse momento. Muito obrigada, pode curtir, compartilhar, comentar o nosso programa. Diz aí de onde você está acompanhando o nosso programa. Ainda quero agradecer a Cida, a Gilda e o Luciano, lá no sítio Morada Nova. Meu muito obrigado a todos aí pela sintonia do nosso programa, pelo carinho da audiência aí. Muito obrigado, muita gente sintonizada conosco. Ainda quero agradecer aqui o pessoal bom aqui, que a gente sempre está aí agradecendo aqui a Mari Ferreira, a dona Raimunda, acompanhando a gente diretamente lá de Carnaubinha. Ainda quero agradecer aqui a Lala, ela sorriu aqui, viu, Crispim do Vale? Acho que ela tá na sintonia do programa aí, viu? Muito obrigada, Lala. O nosso amigo Cirdes Moreira, viu? Muito obrigado. A Mauri Alencar, do blog Mauri Alencar. O Matheus Alencar, lá no Crato, muito obrigado. O Antônio Profiro, lá na Milhão Velha. Ao Zenório César, lá no sítio Santa Paz. A minha amiga Vilani, na cidade de Solonópolis. A Rosinete, ela diz: boa tarde, Crispim do Vale, meus amigos queridos. Giane, muito boa tarde, minha querida Rosinete Pinheiro, saudades de você, mulher. A minha amiga Aniette acompanhando a gente diretamente de Beberibe. Boa tarde, Aniette, a seu esposo. O Adonias também sempre acompanhando nosso programa. Alcineide, lá na cidade de Solonópolis, bem-vindo, muito obrigada. Meu cunhado Nenzinho, a minha cunhada Lúcia Crispim, a Vânia. Também quero agradecer o Ítalo Crispim, sempre na sintonia do nosso programa. A minha tia tia Rita Carvalho, diretamente lá de São José. Eu muito obrigada. Ainda quero agradecer a Sandra Carvalho também. Quanta gente boa, né? Vamos agradecer depois, novamente, a gente dá uma passadinha novamente na nossa live. Vamos aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Eu muito obrigada aí a todos da Uniautos. Você que ainda não protege o seu veículo, pois vem pra Uniautos. Vamos proteger o veículo com a Uniautos, com parcelas fixas que cabem no seu bolso. O veículo é seu, mas a proteção é nossa. Proteja agora seu veículo contra roubo, furto, colisão, incêndio, perca total, 1.000 quilômetros de reboque e assistência 24 horas. Vem pra Uniautos, vem pra melhor. Nós estamos localizados na Travessa Promotor Gustavo Pinheiro, no centro da cidade de Solonópolis. Ligue agora ou faça a sua cotação através do 889-9740-7644. É a organização é de Alexandre e Giliardi. Eu falei Uniautos. E atenção, transparência internacional aponta a Assembleia Legislativa do Ceará como uma das mais transparentes do país. A Assembleia Legislativa do Ceará foi uma das quatro do país com bom índice geral de transparência, segundo o levantamento da Transparência Internacional Brasil, divulgado nesta quarta-feira, 25, sobre o poder legislativo de todos os estados. Além do Ceará, apenas Espírito Santo, Goiás e Minas Gerais obtiveram a mesma avaliação. Esse resultado mostra o compromisso que temos com a máquina pública e com a transparência. Nosso objetivo é fazer com que a população, ou seja, escutando sempre as demandas do povo e aos termos de responsabilidades com gastos, temos mais possibilidades de realizações, destaca o presidente deputado Evandro Leitão, diretamente da Assembleia Itinerante em Capuí, litoral leste do Ceará. Evandro destacou diversas iniciativas que a casa tem tomado neste sentido, com o objetivo, a Assembleia mais transparente, plataforma virtual, lançada em dezembro de 2021, o novo portal da casa, com destaque para a transparência, além do reforço na atuação da ouvidoria e da modernização da gestão patrimonial. O nosso portal da transparência também aprimorado na nossa gestão. É uma ferramenta importante para a casa e para a sociedade. Esses aperfeiçoamentos estão em constante evolução para que possamos cada vez mais aprofundar a transparência da Assembleia Legislativa e levá-la para mais perto da população cearense, afirmou o presidente. Confira o ranking. Bom, Distrito Federal, Câmara Legislativa, Espírito Santo, Minas Gerais. Ceará, depois vem. Regular, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina e Maranhão. E Pará e Roraima. E ruim, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Tocantins e Rio de Janeiro. E péssimo, Piauí, Amapá e Acre. Fonte Transparência Internacional Brasil. Meu dia, mais 37 minutos no coração do estado do Ceará. A rádio que você está ouvindo é a Regional FM. Qualquer distância para nós é bem aí. Deixa eu agradecer aos amigos lá em Poço dos Cavalos. Muito obrigado pelo carinho. Aí em Poço dos Cavalos, Banabuiú. Muito obrigado aos amigos aí de Poço dos Cavalos. Novo Encanto, meu amigo Edilson Filho, Novo Encanto, lá próximo do Cangatim, Solonópolis. Um abração. Próximo aí a Poço dos Cavalos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, nós trabalhamos em nome de Câmara Municipal da cidade de Milhã, administração do nosso amigo presidente Cirdes de Moreirinha, que tem procurado com muita transparência e seguindo as normas interna da Câmara Municipal, tem procurado atender a todos os colegas. Feito aplicando um trabalho novo, uma prestação de serviços que não para a sociedade, para a comunidade milhaense. Portanto, nosso muito obrigado, presidente da Câmara Municipal, o nosso amigo Cirdes de Moreirinha. Deixa eu abraçar o nosso amigo Heriberto, Heriberto, que sempre acompanha o nosso programa, meu amigo Adonias, gente boa. Um abraço, vereador Adonias, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu abraçar meu parceiro, rapaz, alguns dias que eu não vejo meu parceiro, né? Meu amigo Jefferson Figueiredo, essas alturas, ou está na capital cearense cuidando da saúde de alguém, ou está na sua chácara descansando um pouquinho no final de semana. Não é isso, Jefferson Figueiredo? Um abraço, meu irmão. A ex-vereadora Marta, secretária, nosso abraço. Muito obrigado. Meu amigo Rafael, na Prefeitura Municipal, aquele abraço, grande Rafael. Deixa eu agradecer ainda aqui os vereadores, meu amigo Esivando Pinheiro, Cadabon, o japonês da cidade de Milhã. Um abração grande, Esivando Pinheiro. Meu amigo Rômulo, né? Uma jovem revelação da política milhaense. O vereador Rômulo Renan Pinheiro. Deixa eu agradecer, meu amigo Dedé do Celso, lá na comunidade de Carnaubinha. Nosso muito obrigado pelo carinho e pela audiência do programa. E atenção, nossa saúde segue avançando. Com muita dedicação da secretária doutora Jamine Borges e de todos os profissionais da saúde do município de Milhã. Após a divulgação de resultados dos indicadores do programa Previne Brasil, a saúde de Milhã continua no topo. No primeiro quadrimestre do ano de 2023, estamos em segundo lugar no ranking do estado do Ceará. E em primeiro na área de descentralizada de saúde de Quixadá. Parabéns a todos os nossos servidores da saúde que cuidam e zelam do nosso povo com tanta dedicação, diariamente. Agradece a secretária da saúde, doutora Jamine Borges, administração à força do povo, prefeito Alain Macedo. Senhoras e senhores, ainda ontem nós relatamos com relação à questão da saúde. Humanamente impossível, nós não vamos aqui botar a carroça, né, diante dos bois. Dificilmente você vai ter uma saúde ou vai ouvir falar em uma saúde do nosso país de primeiro mundo. Isso dificilmente acontece em algum lugar, né, da bola mundial. Mas nós, aqui no município de Milhã, nós tivemos grandes avanços. Não foram pequenos os avanços com relação à área da saúde. É só você abrir os olhos, né, e botar sua mente para funcionar, né, retroceder um pouquinho atrás, como era o município. Não há nenhum município, a não ser que ele possa contar com atendimento regional que possa oferecer esse atendimento de tomografia, porque é de responsabilidade do estado do Ceará. Então nós não temos, nem adianta realmente nós insistirmos, porque não tem hospital de pequeno porte, como é o nosso, não tem a mínima condição do governo do estado, de hospitais regionais. E para se conseguir uma tomografia não é tão fácil assim, porque há uma fila, senhoras e senhores, muito grande de pessoas que necessitam desses exames e que vai encontrar na rede estadual de saúde. Mas ultrassom, deixa aqui, nós só atualizarmos a população, que é o nosso dever, a nossa obrigação de trazermos a nossa população bem atualizada. Ultrassom, já foi possível sim realizar ultrassonografia nesse município gratuitamente, não é? Gratuitamente sendo ofertada pela saúde desse município, né? Até bem pouco tempo. O que acontece, senhoras e senhores, é porque é um profissional especializado, não é tão fácil assim, e muitas vezes os profissionais, eles preferem atuar numa cidade de porte maior, porque aí ele terá uma frequência bem maior, terá uma clientela bem mais, né, bem mais avantajada, onde ele vai faturar muito mais. Então tá aí sendo explicado o problema, né? O problema para nós é um problema. A administração gostaria de estar oferecendo, tá com esta oferta hoje, claro, que já foi possível alguns meses, mas no momento não está sendo possível. Por quê? Por falta de um profissional, né? Falta de um profissional que venha realmente atender como já esteve atendendo o passado, chegou realmente a realizar 120, 130 ultrassonografia por mês. É verdade. 120, 130 ultrassonografia por mês aqui no nosso município de Milhã, ofertados gratuitamente através da gestão. E nós observamos e toda a população enxerga realmente o avanço, a melhoria que teve a área da saúde no nosso município de Milhã. E o cuidado, senhoras e senhores, o cuidado que a secretária tem, olha, ela deseja, ela almeja muito mais oferta para a população, mas infelizmente os recursos são limitados, né? Os recursos são limitados, infelizmente. A gente vê ela, quando se expressa, ela tem um desejo, a gente observa que ela tem um coração muito humano, essa senhora. Tem sim, ela tem um coração muito humano, ela, além de um coração humano, ela usa todo o seu conhecimento para ofertar à população do nosso município um atendimento humanizado. A gente observa isso. Tem município, não precisa andar muito, senhoras e senhores, tem município aqui na nossa região que os verdadeiros responsáveis pela a saúde não estão nem aí. Fizeram foi vender, ou pagar para uma empresa terceirizada cuidar da saúde. É assim que funciona. É assim que tem funcionado em algumas localidades no estado do Ceará, que não tem dado certo, tem sido um sofrimento imenso para a população. Mas o município de Milhã tem tido esse cuidado. É bem verdade que nós não vamos almejar uma saúde 100%, porque não é possível, em virtude da escassez de recursos no nosso município. Não é um problema isolado do município de Milhã, não, é o estado inteiro. Nós observamos que os grandes centros, como hoje, ainda ontem, foi informação desse programa do Hospital Regional do Iguatu, onde alguns representantes da política lá do Centro-Sul, do estado do Ceará, pede a intervenção estadual no Hospital Regional do Iguatu por falta de equipamentos e atendimentos para a população. Por falta de atendimento, de cuidado. A população, é verdade, senhor, saiu em todos os jornais, escritos e falados e televisivos. Saiu. Então essa é a realidade. É a realidade dos fatos. Mas o que é possível tem sido feito com muito carinho, com muita dedicação, por parte da senhora secretária de administração à Força do Povo, por parte do senhor prefeito municipal, Alan Macedo. A informação chegou em nome do deputado federal. O nome dele é José Nobre Guimarães, parceiraço aí dos nossos companheiros da cidade de Senador Pompeu. Eu falo, meu amigo Luizinho do Iaré, lembre desse nome, Luizinho do Iaré. Ô, louro bom, viu? Gente da melhor qualidade, Luizinho do Iaré. Lembre desse nome, Senador Pompeu. Lembre desse nome, decore esse nome, não esqueça, Luizinho do Inharé, Luizinho do Inharé, esse cabo é bom, né? Ô, louro bom, gente da melhor qualidade, né? Meu amigo Valíris, aquele abração a toda essa turma amiga aí do Inharé, muito obrigado pelo carinho. E o deputado federal, José Nobre Guimarães, tem uma parceria fortíssima com o Luizinho do Inharé, que representa o município de Senador Pompeu a nível estadual e a nível federal. Portanto, lembre sempre desse nome, Luizinho do Inharé, deputado José Nobre Guimarães, o governador do estado é Mano Freitas e o presidente Lula, verdadeiro representante legítimo do governo Lula, do governo do estado do Ceará, se chama Luizinho do Inharé. Se aparecer um outro dizendo, olha, o governo do estado, não existe, é fake news. Verdadeiro representante do governo do estado, do governo federal, chama-se Luizinho do Inharé, aquele louro. Gente boa, menino bom, gente da melhor qualidade. Agora deixa eu falar aqui do deputado federal. Ele que é realmente, tem sido a redenção para ajudar no desenvolvimento do município de Milhã, através da credibilidade que o prefeito municipal da cidade, Alan Macedo, tem para com o deputado federal, Júnior Mano. Tem sido realmente um deputado fiel, dedicado a esta população, dedicado à administração, porque confia, senhoras e senhores. Ele tem enviado recurso de suas emendas para melhoria em diversos segmentos da nossa sociedade. É preciso se observar isso. É preciso você reviver que nós estamos vivendo um momento diferente no município de Milhã, onde a autoridade responsável por a demanda de uma sociedade, de uma comunidade, está cumprindo com o seu mistério, com o seu dever, com a sua obrigação de representá-los com honestidade, com carinho, com dedicação. E não se faz nada sozinho para que isso que está acontecendo no nosso município. Foi preciso que o senhor prefeito municipal, Alan Macedo, jovem prefeito, mas muito inteligente, de uma visão muito ampla, e de um cidadão, senhoras e senhores, que não deixou o poder subir para a cabeça. Porque tem certos políticos que, quando ele vence uma eleição, ele fica envenenado. Fica envenenado, parece um porre grande. Sobre pra cabeça, aí o homem muda de comportamento, o cara muda por completo, esquece o lado realmente mais humilde, esquece as periferias, esquece os amigos, realmente ele fica, passa somente a olhar para uma terça parte. E essa terça parte é daquela burguesia, daqueles mais, né, favorecidos. E esquece de administrar. Esquece de administrar. Parece que ele fica louco. Fica louco com poder. Muitos ficam loucos com poder. Tem muitos aí, muitos políticos que não podem ter poder, não. Ele fica doidinho. Né, velho rouco? Comadre, é verdade ou não é? É verdade. Olha, tem nego por aí que ele não pode ter poder, não. Na hora que ele pega o poder, parece que ele fica louco. Ele não. Será? Vem... Será? Ora, será. Tá achando graça de quê, rapaz? É sério, moleque. Buchudinho. Teu bucho de pipi. É sério, a coisa é séria. Eu conheço alguns políticos que têm esse comportamento. Chegaram ao poder, mudaram de comportamento. Ele fica lá em cima. Fica a dica. E pensando que o trono não quebra, quebra. Quebra, sim, senhor. É questão de tempo. É, Guati. É questão de tempo. Se deixar subir para a cabeça, senhor, não é questão de tempo. O fracasso. Aí depois ele vai dizer onde foi que eu errei. No orgulho. É verdade. Na prepotência, na arrogância. Porque tem muito nego que realmente ele quer subir por cima de todo mundo, mas ele não pensa na queda. Quando cresce subindo, querendo diminuir alguém por cima de todo mundo, pode esperar que a queda é grande. A queda é grande. Então, senhoras e senhores, o sucesso da administração, a força do povo, é a humildade, é a simplicidade, é o pé no chão, do jeito que... É princípio, meio, não é? gente observa isso, foi o princípio, está no meio. E nada mudou com relação ao seu comportamento de homem público. O que tem mudado, senhoras e senhores, é a gestão para melhor. A gestão tem melhorado em diversos segmentos, mas já há uma satisfação, o senhor prefeito municipal já realmente já está acomodado, já está bom. Não, negativo. Negativo, ele fala com uma determinação e com uma esperança tão grande que as coisas vão melhorar e que coisas novas virão para a cidade de Milhã, que é uma questão de tempo. Não se resolve tudo num piscar de olhos ou num estralar de dedos. Tudo requer um tempo. E quando se tem humildade, quando se trabalha olhando para frente, quando se trabalha com um projeto que é o seu objetivo de melhorar as vidas das pessoas, você consegue galgar bons êxitos. Nada vai realmente lhe atrapalhar. Nada vai conseguir tirar seu foco. Porque tem muitos que tentam, quando vê que realmente você está crescendo, muitos tentam realmente lhe desestimular para ver se tira, se desfoca você. Ele quer um pouco do brilho, porque tem muito nego que ele não tem brilho, ele é apagado, mas ele quer de qualquer custo o brilho de alguém para ver se ele consegue realmente se dar bem, né, de qualquer maneira. E não é assim. E não é assim. Você tem que ter realmente o pé no chão, humildade, simplicidade e muita transparência e responsabilidade para quem lidar com a coisa pública. E isso tem sido cuidado, né? Tem sido cuidado com muito carinho, com muita dedicação de um grupo que realmente trabalha, né? Trabalha muito para que isso possa acontecer aqui no nosso município. Acertou. De Milhão. É o quê, rapaz? Acertou. Eu já sabia que eu realmente que eu tô certo. É verdade. Ah, eu já sabia que eu tô certo. Acertou, não. Isso aqui é a realidade. Aqui não foi realmente um acerto, não. Aqui é uma coisa verídica. É uma coisa que nós temos convicção. Nós estamos falando aqui com convicção de que isso acontece na nossa cidade. O homem é bom, o homem é espetacular. Obrigado. Brasil. Obrigado. Olha, já são 12:56 na grande regional. Trabalhamos em nome de Plasma. Plasma, plano de assistência é Santa Maria. Vou passar para vocês o atendimento da Galeria Plasma. Tanto você não pode perder aí a oportunidade de realizar já os seus exames na Clínica Plasma, na cidade de Solonópolis. Portanto, na cidade de Solonópolis temos o ortopedista, o doutor Sandro Siqueira, ortopedista, traumatologista. Ele estará atendendo no dia 30 de maio, a partir de 8 da manhã, na Clínica Plasma. E o médico ortopedista, o doutor Guilhermino, estará atendendo aqui na cidade de Milhã, no dia 9 de junho, pela manhã. E só você entrar em contato aí com o nosso amigo Osanã, não perca a oportunidade, né? Se você está precisando de realizar os seus exames, procure agora mesmo a Clínica Plasma. Plasma, plano de assistência, é Santa Maria, que tem na organização dos nossos amigos, nosso amigo Cifredinho e família. Quero agradecer aqui é o Luiz Silva e a Loura, lá do sítio São Jorge, acompanhando nosso programa diretamente de Senador Pompeu, sítio São Jorge. Muito obrigada, Luiz Silva, sua esposa Loura, o Benício também, a Leninha, né? Todo mundo aí, Senador Pompeu, esse pessoal bom de Senador Pompeu. O Marcel, ele diz boa tarde, Crispim Geane, Vanderlei Silva, boa tarde, estava sumido, Vanderlei, obrigado aí pela sintonia do nosso programa, tá bom? A Maria do Socorro, ela diz boa tarde, Crispim Geane, um abraço, acompanhando vocês do Sítio Pontal, que maravilha. A Ivone Souza também acompanhando a gente, muito obrigado, Ivone Souza, e a todos que acompanham a gente aí, por todas as plataformas digitais. Ainda quero agradecer o Antônio Pedro, o Pedro Bruno e Dona Doura, lá no Monte Sombrio, a Dorismal, o Pedro Jorge de Assis, acompanhando a gente todos os dias. Meu muito obrigada a todos vocês. Muito bem, tem mais gente, o Gianni Lima, tem aqui o Antônio Carlos, que ele diz, oi, boa tarde, o Antônio Carlos lá da sua autopeças, né, ponto K, sua autopeças ponto K, lá na cidade de Solonópolis, caba bom de vera, né? Esse caba aí é 100%, é bacana, é um menino bacana, o nosso amigo Antônio Carlos, lá no ponto K, na cidade de Solonópolis, lá você encontra acessórios para o seu veículo, peças, né? Pediu, chegou, e ainda aplica fumê no seu carro, que ele fica, ó, uma maravilha. Deixa eu abraçar aqui a Neide diz, boa tarde, sou Maria Neide, de São Paulo, capital, acompanhando o nosso programa, muito obrigado, Maria Neide, São Paulo, capital, muito obrigado pelo carinho. Alcineide Nogueira, ela diz, boa tarde, meus amigos, Jeane Crispim, que Deus dê saúde e paz pra vocês, valeu, minha querida, um abraço para minha querida amiga Alcineide, meu amigo, bem-vindo, meu parceiro, gente da melhor qualidade, mas se saudade matasse, menino, eu acho que eu já tinha feito a viagem, já tinha batido as botas. Saudade do meu amigo, bem-vindo, gente da melhor qualidade, qualquer dia desses, se prepare, porque eu vou aí pra nós bater um papo, né? Um papo aí bem, bem legal. Deixa eu abraçar ainda, quem está acompanhando nosso programa é o Fernando Marques, ele diz, Fernando Mengue, ele diz, boa tarde, em Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul, um abraço aí para o Fernando Mengue, em Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul. Um abraço aí para o pessoal do Rio Grande do Sul, em especial para o Fernando. Valeu demais aí a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Espalhem o nosso programa. Você pode compartilhar o nosso programa, curtir, compartilhar, deixar seu recadinho, porque chega a muito mais pessoas. E você pode, né, mandar o link do nosso programa aí para os seus amigos, onde quer que seja, né, e registrar o nome, porque nós estamos aqui a serviço de todos vocês do nosso querido Brasil. E a Neide, ela está lá na grande capital, ela diz, boa tarde, é a Maria Neide de São Paulo capital, muito obrigada, viu, Maria Neide, tudo de bom pra você aí, pra toda a sua família. Ainda quero agradecer aqui a dona Raimunda, que ela já mandou o seu boa tarde aqui, vamos ouvir aqui o boa tarde da dona Raimunda. Olá, dona Raimunda. Olá, meus amigos, Crispim e Jean, boa tarde, estou aqui ligadinho no programa de vocês, já vi que vocês falaram em mim, no meu esposo, muito obrigado, lembrar sempre da gente, eu também não esqueço de vocês não, viu? E que vocês tenham boa tarde, com muita saúde, muita paz e tudo de bom na vida de vocês, vocês são as pessoas maravilhosas, pessoa do meu coração, não é falsidade, é verdadeira essa amizade, viu? Muito obrigada e um abraço. Um cheiro e fica com Deus. Deus proteja vocês sempre. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe também toda a sua família, minha querida. Saúde e paz sempre pra vocês. Muito obrigada, viu? Vamos aqui ouvir o boa tarde da minha amiga Regina. Olá, Regina. Boa tarde. Boa tarde, Gelina e Crispina Valo. Que vocês tenham uma tarde abençoada. Muito obrigada, que Deus abençoe também sua tarde abençoada, sextou, né, Regina? Ela não sei como ela não diz sextou, que ela gosta por demais dessa palavra sextou, ela gosta quando sextou, né, Regina? Obrigada, Regina, tudo de bom, minha querida, saúde e paz para todos vocês. Ainda quero agradecer aqui a Só Acessórios. A Só Acessórios está localizada na Avenida Doutor Wilson Pinheiro, vendendo tudo para o seu celular, películas, capinhas, carregador para seu celular, fone de ouvido, todos os tipos aí de radinhos, caixinhas de som, mochilas. Você quer viajar, quer comprar aquela mochila bonita? Corre lá na Só Acessórios, com matriz na cidade de Solonópolis, filial aqui na cidade de Milhã e em Jaguaretama, e a organização de Maicon Rabelo. Só lembrando que vendendo aí o seu celular, vende celular novo e usado, hein? Vende celular novo aí com 18 vezes sem juros no cartão, tem um ano de garantia. Corre lá na Só Acessórios e faz um bom negócio aí com o nosso amigo Maicon Rabelo. E vamos aqui de informação para você. Senado aprova o retorno do exame toxicológico obrigatório para motoristas profissionais. O Senado aprovou nesta quarta-feira 24 a retomada da aplicação de multa para motoristas profissionais que não fizeram o exame toxicológico. O texto segue para sanção presidencial. A informação é do G1. No ano passado, o então presidente Jair Messias Bolsonaro editou o MP suspendendo a exigência da multa até julho de 2025. Os parlamentares analisaram a MP na forma de um projeto de lei de convenção aprovada dos deputados. O texto modificou a versão original enviada pelo executivo e incorporou total ou parcialmente 38 emendas. Uma delas aprova o retorno da obrigatoriedade do exame toxicológico. Se sancionado, a exigência será feita de forma escalonada. No prazo máximo de 180 dias, o período será contado a partir do dia 1º de janeiro de 2024 para a realização dos exames pelos condutores de categoria C, D e E, que tenham obtido e renovado a carteira nacional de habilitação a partir do dia 3 de setembro de 2017. O exame é obrigatório para motoristas das categorias da habilitação categoria C, D e E. São aqueles utilizados por quem dirige, por exemplo, caminhões e ônibus, fiscalização e seguro. Outra alteração transfere para os órgãos de trânsitos municipais e responsabilidade da fiscalização e infração relacionada a estacionamento proibido, parada proibida, excesso de velocidade, veículo transitando de forma inadequada, deixar de sinalizar qualquer obstáculo na via, guinchar veículos abandonados ou acidentados para o depósito e autorização para obras. Não sei quem sou e vou mudar pra ser aquilo que eu sempre quis. 13 horas mais. Eita, eita! O óleo de avestruz da Amazon Institute, minha gente. Olha, é um óleo de qualidade, né? De qualidade que é uma verdadeira fonte de saúde para você, né? Uma verdadeira fonte de saúde para você. Se você ainda não comprou o óleo de avestruz da Amazon Estrútil, procure agora mesmo o óleo de avestruz da Amazon Estrútil. Nós vamos a Pedra Branca, vamos nessa com o Edilton Ferreira, que o Edilton Ferreira traz novidade pra gente, algum depoimento de pessoas que usam óleo de avestruz da Amazon Estrútil. Vai, valendo no ação. Eu quero óleo de avestruz para beber, o meu problema eu sei que vai resolver. Amigo e amiga, um abraço especial. Estamos aqui mais uma vez para falarmos do óleo natural de avestruz Amazon Estrútil. A convidada de hoje é a dona Maria Ozelina, que tinha problema de circulação. Maria Ozelina, o que que você sentia antes de tomar o óleo de avestruz? Sentia uma quentura nas pernas com a dor muito forte e os pés inchando. Isso há quanto tempo? Tá com mais de ano. Comprei um brido de óleo, tomei, me senti bem. A dor ia desaparecer na quentura, vim, comprei outro, tomei. Aí graças a Deus que eu não tô sentindo mais não. E como era a tua rotina dentro de casa? Era os pés inchados, mal poderia caminhar? Era os pés inchados, não tinha tato nas pernas. Era pra subir um batente, precisava me ajudar. E hoje? Eu ando só, subo batente. Qual a sua idade hoje? É 59 anos. Óleo de avestruz que eu posso confiar. É Amazon Estrútil, vou correndo, vou comprar. Aí, olha, viu aí? A mulher tava ruim das pernas, né? Mas agora sobe batente, tá nova em folha, tá bem, né? Tá bem mesmo, saúde, que coisa boa. Olha aqui quem é? responsável por tudo isso, pela saúde da mulher, né? Pela mulher tá forte, é isso aqui. Olha o Diavestrui da Amazon Estrutio, ele contém ômegas 3, 6, 7, 9, é por isso que você fica forte. Tomando óleo de Diavestrui da Amazon Estrutio, menino, você joga é bola, né? Os caras querem me levar pro Fortaleza, mas eu não vou não, tô bem por aqui, né? Tô bem por aqui, eu não vou não, né? Vamos, Crispim, tal, porque você tá jogando bolão, tô mesmo, porque eu sou forte, porque eu tomo óleo de Diavestrui da Amazon Estrutio. Compre você também óleo de Diavestrui da Amazon Estrutio. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse moto taxista. Volta pra minha vida, bebê. Chama Zé Vaqueiro, porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas eslovas pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar, marcou 7 horas, já são mais de 11. Quanto com problemazinha de internet lá no nosso estúdio 1, né? O nosso estúdio 1, nós pedimos o pessoal aí da internet que possa verificar a internet lá do estúdio 1, porque nós estamos passando problemas, realmente nós temos respeito para com os nossos ouvintes. Nós estamos aqui realmente com muita responsabilidade em respeito aos nossos ouvintes. Nós precisamos realmente que a empresa possa realmente também honrar o seu compromisso lá no estúdio 1, porque nós precisamos realmente passar uma programação de qualidade. Nós não estamos brincando de fazer rádio, não. Nós não estamos brincando de fazer rádio. Pelo amor de Deus, vamos tomar as providências, vamos ver a questão dessa internet lá no estúdio 1. Porque está caindo constantemente e nós não estamos aqui para brincar de fazer rádio, não. Nós estamos aqui para fazer um trabalho com muita responsabilidade. Todos os profissionais se dedicam, né? Muitos realmente adiam os seus afazeres para cumprirem com os seus horários, né? Nesta emissora, mas que infelizmente a população, os programas, os apresentadores estão sendo prejudicados pela uma conexão de internet. E é preciso que esse problema seja resolvido, porque não tem mais condições. Olha, tudo, a gente tenta ser realmente mais calmo, tal, mas tem momentos que não dá mais. Não dá mais, chega um momento que ou você reivindica ou você desiste. E desistir, essa palavra não existe pra gente nunca. Desistir nunca. Agora, cada qual tem que realmente, se ver e resolver, se arcar com suas responsabilidades. A verdade é essa. Ou se faz a coisa com qualidade, ou então não se oferece o produto. Se o produto realmente tem defeito, está estragado, não ofereça. Não ofereça o produto. É assim que nós trabalhamos. É assim que nós trabalhamos, e fica o apelo mais uma vez. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que a população, o programa é prejudicado em virtude de quedas constantes na internet lá no estúdio 1. E nós esperamos que as providências sejam tomadas urgentemente. Urgentemente. Senhoras e senhores, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de animação, de alegria, né? Que vai deixar realmente toda a população da região. Eu chamo a atenção de toda essa região do sertão central cearense. Chama a sua atenção, você, meu amigo, que é vaqueiro. Olha, você que gosta de vaquejada, você que é caba bom de boi. Ô, meu amigo, o Everton, prepara a montaria, né? Prepara a montaria pra nós dizer valeu, né? Lá na vaquejada do meu amigo Luiz Henrique, fazenda Pastos Bons, né, realizando aí uma grande vaquejada nos dias dos dias 22 a 25 de junho. Você não pode perder, lá na Fazenda Pastos Bons, no município de Solonópole, esta grande vaquejada de organização do meu amigo Luiz Henrique e família. Toda a região se sinta convidado. Ô, Vaqueirama, prepara as montarias, porque, olha, de 22 a 25, mais de R$36 mil em premiação. E o bom, depois, né, de você, valeu boi, você vai, né, pro clube dançar aquele forró. Várias bandas do mundo, né, do forró irão fazer a animação nesta belíssima vaquejada da Fazenda Pasto dos Bons em Solonópolis. É o forró Medoinho, forró Quentão, Zé Barreto, Vito Vaqueiro, forró de fronte, Léo Gordinho e forró de jeito. E também tem aí mais de 36 mil, né? Com a aberta 18 mil, iniciante 14 mil, feminino 2 mil, master 2 mil e mirim R$500. É bom, não é? Até eu vou. Ô Everton, prepara a montaria que eu vou também dar umas carreirinhas por lá. Fazer umas inscrições, né? Vou dar umas carreirinhas por lá nesta vaquejada. Olha, deixa eu abraçar o pessoal da SV Estética, acompanhando o nosso programa lá em Solonópolis. Meu abraço. E aqui na cidade de Milhã. Minha gente, olha, vem cá. A estética da cidade de Milhã está mesmo uma maravilha para você. Olha, você não vai deixar. Se você conhecer, você não vai realmente deixar o seu carro, né, sem dar uma passadinha na SV Estética aqui na cidade de Milhã. Olha, Estética Automotiva aqui na cidade de Milhão oferece para você, meu amigo, proprietário de caminhonete, automóvel, para ele se manter conservado. Presta atenção. Nós não só lavamos carro, porque jogar água num carro, jogar um shampoozinho, isso é normal. Eu já fiz muito isso, né? Infelizmente me lasquei, né? Meu carro perdeu logo, né? Perdeu logo aquela cor original, o verniz, porque eu passava lá um pano lá com shampoo e achava que ficava tudo muito bom, tudo muito. Engano meu, me lasquei todinho, perdi realmente um valor legal no meu carro velho, tive que comprar um outro. Presta atenção, olha, lavagem simples, nós fazemos lavagem simples. Você quer uma lavagem simples, nós fazemos pra você. Agora, se você quer uma restauração dos faróis do seu veículo, é com a gente, eles vão ficar novinho como se você tivesse trocado naquele momento por faróis novos. Olha, lavagem ecológica, você conhece a lavagem ecológica? Ainda não? Venha conversar conosco, com profissionais treinados no sul do país. Limpeza de motor, você já, olha, você quer ter o prazer de ter o motor do seu carro brilhando? Só a Estética Estúdio Automotivo da cidade de Milhã e Solonópolis faz isso pra você, né? Aconteceu comigo esta semana que passou. Eu ainda tô feliz, ainda tô fazendo foto do motor do carro. Eu vou guardar, vou arquivar, ficar, porque ficou uma maravilha. Ficou uma maravilha. Olha, e ainda, vitrificação, né? Um outro trabalho muito importante que só é feito por profissionais qualificados. Enceramento técnico só se faz com profissionais qualificados. Não vai entregar o seu carro a qualquer um, porque é um processo muito delicado que só faz quem realmente foi treinado para fazer esse atendimento. É polimento técnico, um outro processo de uma qualificação, olha, muito grande, minha gente. É um outro processo de uma qualificação muito grande. Higienização higienização e desinfecção do seu veículo para deixar ele novinho realmente, sem oferecer risco para a sua família. E ainda nós cuidamos de banco de couro, estofado, tratamento em chassi para o seu carro não vir realmente ser danificado. Você pensa que o seu carro tá com chassi tudo legal, de repente não tá. Então, quer um conselho? Leva para Esteticar Estúdio Automotivo, na cidade de Milhã. Nós estamos localizado na rua Jackson Luiz Braga, antigo alinhamento do Derizomar, aqui no centro, no miolinho, no coração da cidade de Milhã, em Solonópolis. A nossa empresa está instalada na Avenida Doutor Rabelo, saída para a cidade de Oroz. O nosso contato para você, né? O nosso contato para você reservar o seu atendimento é muito fácil. É só você discar o 88, que é o DDD, 981128433 ou 996167862. Eu falei Estética Estúdio Automotivo. Venha conhecer, né? Venha conhecer para você ver realmente como é um atendimento de primeiro mundo. Organização de Edinaldo e Verleide. Quero agradecer aqui também aos nossos patrocinadores em nome de Global Ótica. Global Ótica, globalizando a nossa visão. A Global Ótica está com atendimento toda semana na cidade de Solonópolis, Milhã, Irapuã, Pinheiro, Acopiara, Jaguaribe, Quixelô, Piqué Carneiro e agora fazendo o maior sucesso na cidade de Oroz. É a Global Ótica, globalizando a nossa visão, que tem na organização dos nossos amigos Maninho e Micael. Vem pra melhor, vem pra Global. E atenção, Decon atua 5 postos de combustíveis durante mutirão de fiscalização no Ceará. O Ministério Público do Estado do Ceará, MPCE, por meio do Programa Estadual de Defesa do Consumidor, DECOM, participou nesta quarta-feira, 24, do mutirão do preço justo, coordenado e orientado pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom. A ação é a primeira fase do monitoramento de precificação de combustíveis que busca verificar os preços de gasolina comum e do óleo diesel em todo o Brasil. Nesta quarta-feira, o DECOM CE fiscalizou 17 postos de combustíveis. Destes, 5 em Fortaleza, 6 em Maracanaú, 3 em Sobral e 3 em Itapipoca. Durante as visitas, um estabelecimento de Maracanaú foi atuado por não ter o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, no local. Também foram atuados 2 postos em Itapipoca, um por estar com certificado de corpo de bombeiro vencido e as bombas de combustível sem válvula de segurança, e outro por abastecer uma motocicleta com uma pessoa sentada no veículo. Em Sobral, os 3 postos fiscalizados foram atuados pela falta de segurança nas bombas de combustíveis. Dois deles também não possuía letreiros informando os preços dos combustíveis. A ação de monitoramento de precificação de combustíveis também realizou o levantamento do menor e maior valor cobrado nos postos monitorados. Na rodovia CE085 foram encontrados menores preços no litro do óleo diesel, o S10, R$ 4,73 no quilômetro 10, de gasolina comum R$ 5,19 no quilômetro 91. Já os maiores valores foram constatados no município de Itapipoca. A gasolina comum custava R$ 5,87 o litro e o óleo diesel S10, R$ 5,73. As informações coletadas serão enviadas para o Senacom, que irão elaborar um relatório de monitoramento de precificação dos preços de combustíveis apresentado no dia 30 de maio. A Senacom pretende ainda instituir uma agenda de análise e monitoramento dos combustíveis com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis Brasil, ANP, além da criação de um comitê permanente de monitoramento do mercado de combustíveis. As agências e as instituições de defesa do consumidor e agentes técnicos de qualidade, segurança e precificação de combustíveis combustíveis, DECOM. A equipe de fiscalização do DECOM faz monitoramento constante dos valores de postos de combustíveis e está disponível para receber reclamação ou denúncia consumidoras via WhatsApp, através do 85 98685-6748. Para maiores informações, o atendimento no interior, acesse www.mpce.mp.br/DECOM, atendimento no interior. Informação do repórter Ceará. E a informação chegou em nome do Supermercado Lopes. Minha amiga dona de casa, na hora de fazer o seu mercantil, você já sabe, vai para o Supermercado Lopes, porque lá você vai economizar tempo e dinheiro, porque você vai encontrar vários produtos. Ô, Crispim do Vale, quais são os produtos que estão em promoção? Cá pra nós. São vários produtos que estão em promoção. Portanto, aproveita até o sábado às 17 horas. Às 17 horas. Quem avisa, amigo, é, vá direto pra lá. Supermercado Lopes está com a promoção em vários produtos para você aproveitar. Lá você vai economizar, vai levar muito mais, gastando muito menos. Supermercado Lopes, nós estamos há 49 anos atendendo a população, vendendo em grosso e no varejo. Quem garante esta mega promoção é o nosso parceiro Ranieri. Nós oferecemos esta promoção porque compramos em grande quantidade e podemos oferecer preços mais acessíveis aos nossos clientes. A razão da nossa permanência, existência de 49 anos. Então, vai direto para o Supermercado Lopes. Está esperando o quê? Supermercado Lopes está localizada na rua Maria Eufrásia, no centro da cidade de Milhão. Vendendo em grosso e no varejo, Supermercado Lopes, organização do amigo Ranieri e família. Olha, e atenção, provocado por um deputado, Cid Gomes responde: vou jogar trator em você. Disse Cid Gomes a um deputado na CPMI de 8 de janeiro. Eu pelo menos nunca vi isso, não, mas... É, porque você não anda. Eu vi. Foi lá em Sobral. Foi, véi, rouco. Passou um fino na comadre. Foi, comadre? A máquina vinha de lá pra cá. É verdade. Chona vinha tinindo. Ora, o que é isso? A máquina. Vinha isso aí já tá passando do limite, cara. Não passou, não. Ali foi só um momento... É, Guati. Que ele tava raivoso. Só um momento de... O que, rapaz? Ele! Foi um momento de raivoso. Mas vamos ver aqui. O deputado pensa que provocou mesmo. Ele merecia. Vamos lá. Olha, o embate marcou o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, dos atos golpistas de 8 de janeiro. O senador cearense Cid Gomes, do PDT, primeiro vice-presidente, ele fazia um discurso quando o deputado federal Abílio Bruni, do PL, ele relembrou o episódio ocorrido em Sobral em 2020. Brunini, ele gritou: Cid, agora fale que você jogou trator em policiais. Após a fala de Cid Gomes, chamou o deputado atrás da mesa da comissão e respondeu: vou passar o trator por cima de você. Feira Gomes São Valente. Ora, o que é isso? Trator, passar por cima do cabo. Não quero nada. Você não quer, não? Um trator passando por cima, um trator traçado do pneu grande? Não. Quer não? Mas se eu der a comissão parlamentar com o seu salário redrobado, que tal? Me dê, babá. Trabalhar, gaiato. Gaiato véi. Esse é moral. Bom, aí Cid Gomes disse: vou passar o trator por cima de você. Falou Cid Gomes. No dia 19 de fevereiro de 2020, Cid ele foi baleado ao tentar entrar em um batalhão da Polícia Militar em Sobral. usando uma retroescavadeira. No batalhão estava com portões fechados em virtude de uma paralisação feita por policiais da cidade. Cid Gomes diz que vai jogar trator em deputado. À época, Cid era contrário a movimento dos policiais militares que faziam uma paralisação. Por lei, policiais militares não podem fazer greve. Segundo imagens feitas no local e divulgadas na internet, o senador tentou entrar em um batalhão da polícia que estava com os portões fechados, dirigindo uma retroescavadeira. Do outro lado do portão, havia dezenas de policiais encapuzados. Desse grupo, atiraram dois disparos que acertaram o senador Cid Ferreira Gomes, que foi socorrido às pressas. O bambu tá ganhando. E o deputado foi fazer chacota, encher realmente o juízo de Cid Gomes, e ele disse: olha, deputado, eu vou passar um trator por cima de você, se não ficar bem quietinho. Ele é valente. Ele é valente. Ave Maria. Quando ele joga um cabelo assim pro lado, é que ele fica valente mesmo. Ave Maria. Ele fica valente. Ferreira Gomes são valentes. Ave Maria, o quê, rapaz? É porque você ainda não pegou o Ciro. É verdade. O Ciro com raiva, você nem imagine. Você não queira nem saber, né, véi? O velho conhece, o velho conhece o Ciro com raiva, não Deus entendi. Me livre. Hein? Não entendi. Rapaz, por quê? Não entendi. Rapaz, o negócio é sério, rapaz. Já terminou. Tá terminando, tenha calma, tá terminando. O Ciro Gomes, ele tá raivado, raivoso, o negócio é sério, viu? Tô com uma fome. Tá com quem, homem? Com uma fome? Ah, rapaz, você só vive com fome, isso aí já é cultural. É cultural isso. Ô, novidade. Isso pra mim não é nem novidade. Jean Lima. Governo do Ceará convoca 600 aprovados no concurso Fun Saúde. O governo do Ceará convocou mais de 600 profissionais aprovados no último concurso da Fundação Regional de Saúde, a FunSaúde, segundo divulgado pelo governador Eumano de Freitas, do PT, nesta última quarta-feira, 24, os nomeados sairão do Diário Oficial do Estado, DOU. Até o final do ano, 2.000 profissionais serão convocados para atuar na Secretaria de Saúde, César. Desejo boa sorte e um ótimo trabalho a todos e a todas. Escreveu o chefe do Executivo Estadual nas redes sociais. Ao todo, 6.000 pessoas foram aprovadas no último certame realizado pela FunSaúde. A convocação tem sido escalonada e neste ano terá nomeação até dezembro. Quero só agradecer aqui, Crispino Vale, a Dioneide Souza. Ela está acompanhando o nosso programa, desejando aqui uma boa tarde pra gente. Boa tarde, minha querida. A Ivonete Pinheiro, ela diz: boa tarde, Crispino Vale, Giane Lima, assistindo o Cipó dos Maias. Muito obrigado aí a todos do Cipó dos Maias, Cipó dos Firinos, Cipó dos Corró, Sítio Cipó, a Dona Helena, lá na Rua do Cipó, ela não perde o nosso programa, a minha amiga Gessiana, minha prima, né? A Gessiana, a Gessimara, a Nive, a Elaine, seu Francisco, Dona Deusdina, quanta gente boa tem lá seu naquele... Seu Janderson. Ai, seu Jânio Moreira, né? É meu amigo. Só tem um defeito, o seu Jânio. Eu já sei qual é. Torcedor do Ceará. Torcedor do Ceará e flamenguista, né? E também seu Gusto também vai no mesmo Gusto, caminho. Seu Gusto vai e joga no mesmo time. É verdade. É. Um abraço para seu Gusto, para Regina, lá na RS Salgados e Bolos. Você quem quer encomendar aquele bolinho para o final de semana, aquele bolinho de fubá. Tá, é na hora, hein? É bom demais, hein? Um bolinho de fubá é bom demais. É só na RS Salgados e Bolos. Também tem tortas, todos os tipos de salgados. É lá, com a minha amiga Regina, na RS Salgados e Bolos. Bem, minha gente, assim nós chegamos ao ponto final do nosso programa. Quer dizer que foi um prazer prazer, foi bom demais ficar toda esta semana com a sua companhia. Foi muito agradável. Quero agradecer por demais a sua audiência. Nós prometemos voltar na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir, com mais um programa Ação no Ar. Muito obrigado aos nossos amigos internautas. Segunda-feira, olha, compartilhando parte do meu dia, né? Deixando seu recadinho para que a gente possa realmente saber onde você está nos ouvindo. Agora, desejar um ótimo final de semana, que somente as melhores coisas possam acontecerem nas vidas de nossos ouvintes espalhados por este Brasilzão de meu Deus. Em nome de Prefeitura Municipal de Milhã, Câmara Municipal de Milhã, o nosso muito obrigado, o nosso abraço. E trabalhou conosco na direção geral e de programação, Júnior Carvalho. A direção comercial da doutora Dayara Pinheiro. No painel de botões trabalhou comigo Jeane Lima, produção de Crispim do Vale. E apresentação de Jeane Lima. E Crispim do Vale. Até lá. Até lá, tchau, tchau. Bom final de semana pra todos. Do rádio Regional FM. Deixe-se levar pelo som que está no ar. Vem curtir, vem sonhar, vem vibrar, que a energia vai rolar. Emoção, vibração, com muita descontração, alegria e alto astral, na melhor programação. 88.9, mais música, mais diversão pra você. 88.9, a nossa rádio, tá todo mundo sintonizado, só falta você. Tá todo mundo sintonizado, só falta você. Regional FM, potência do rádio. Regional FM. Deixe-se levar pelo som que está no ar. Vem curtir, vem sonhar, vem vibrar, que a energia vai rolar. Emoção, vibração, com muita descontração, alegria e alto astral, na melhor programação. 88.9, mais música, mais diversão pra você. 88.9, a nossa rádio, tá todo mundo sintonizado, só falta você. Tá todo mundo sintonizado, só falta você. Regional FM. Vou lhe dar um conselho, viu?